ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Ernesto Júlio de Nazaré é outro nome da MPB muito envolvido com o choro. Seu primeiro contato com a música aconteceu aos 10 anos, quando aprendeu a solfejar com sua mãe. Aos 14 anos, Nazaré compôs sua primeira polca lundu, a que deu o título de Você Bem Sabe, dedicada a seu pai. Em seguida, lançou e editou várias outras composições. Mas só em 1893, aos 30 anos de idade, tornou-se nacionalmente conhecido com o sucesso do seu tanguinho brejeiro. O repertório que Nazaré tocava, além de composições de sua autoria, incluía peças de Chopin, Schumann, Liszt, Beethoven e Gottschalk, entre outros. Vem daí sua afinidade com o piano. Mas neste começo de programa, suas peças aparecem em transcrições para trompete, sax alto, trombone, tuba e clarone. Thank you. Três tanguinhos de Ernesto Nazaré assinalaram o início desta produção: Guerreiro, Garoto e Cruzeiro. Seus intérpretes: o trompetista Nailson Simões, Proveta, solista de sax tenor, Vitor Santos no trombone, Eliezer Rodrigues na tuba e o solista de clarone Rui Alvim. Ronaldo do Bandolim e Pedro Amorim são mais dois instrumentistas de gerações diferentes do choro. Pesquisadores do gênero, foram eles buscar na obra de João Sampaio composições inéditas que, de fato, estavam merecendo releituras. João Sampaio foi um flautista de peso que viveu em 1860 a 1930 e deixou um repertório muito respeitado pelos chorões de seu tempo. Thank you.

Ronaldo do Bandolim apresentou o choro Amapá, de autoria de Costa Júnior. Ele também tocou ainda a polca Fraternidade, que tem a assinatura de José Garcia de Cristo. Anteriormente, Pedro Amorim recordou de João Sampaio o choro Jovelina. Pedro Manuel Galdino, flautista do século XIX, que teve sua formação em banda de música, foi também um dos primeiros músicos a ter uma polca gravada no começo do século XX. Ele escreveu ainda choros e maxixes que foram bem tocados por Pixinguinha e sua banda de música. São de sua autoria as três polcas que vão aparecer no bloco seguinte. Thank you. Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. São de autoria do flautista Pedro Manuel Galdino, as três polcas que escutamos há pouco, Evangelina, Invejosa e Quando Eu Sonhava, com Eliezer Rodrigues, solista de Bombardino, trombonista Sérgio de Jesus e Juliano Barbosa, com solos de fagote e proveta do sax soprano. Na sua forma mais pura de música de câmara, o choro é tocado por um bandolim, cavaquinho e dois violões de 6 e 7 cordas. E o bandolim pode até ser substituído por algum instrumento de sopro, geralmente a flauta ou cavaquinho, caso, por exemplo, do conjunto Nós do Choro, que tem no cavaco seu principal solista. de Ronaldinho do Cavaquinho com o grupo Nós do Choro, você ouviu os choros Apimentado, Ronde por Eve e Uma Noite em Conservatória. O choro é um dos mais interessantes gêneros de nossa música. E a variedade de instrumentações ao longo de sua história vem transcendendo sua condição de mero popular para situar-se na chamada faixa semi-erudita da música. Espalhando-se por todo o Brasil, desde a segunda metade do século XIX, o choro chega aos dias atuais com muito fôlego e grande aceitação. Thank you. Alceu Maia e seu conjunto fecharam o programa tocando clássicos do Chorinho. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEB. Produção, Perfilino Neto. Apresentação, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Supervisão geral, Perfilino Neto. Se você for um dos convocados para participar das eleições como mesário ou mesária, parabéns! Quem é mesário participa da maior festa da democracia, exercendo uma função fundamental para o sucesso das eleições. Mais que isso, terá um nome registrado na história das eleições no Brasil. Participe! Voto é decisão. É Brasil no coração. O Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, TV Educativa, Rádio Educadora, promovem de segunda-feira, dia 7 de outubro, até sexta, dia 11, o evento Bahia Singular e Plural no Instituto de Previdência do Salvador. Servidores e segurados do IPS e o público em geral poderão apreciar diariamente, das 9 às 17 horas, indumentárias, utensílios, adereços e instrumentos musicais dos grupos de cultura popular da Bahia, além de poder assistir aos documentários e ouvir as músicas dos CDs da série. O evento, conjunto com o IPS, faz parte da iniciativa do IRDEB de propiciar ao público um contato mais direto com a série Bahia Singular e Plural, que divulga as genuínas manifestações culturais do interior da Bahia. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB.